Gol 9082, semicentro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Recife 2835, alterne 251, gol 9082. Estabilizado na LS, Whisky Down 0 Azul 2782. Azul 2782, complexo final semi-torre, 118 decimal 95. 1895 Azul 2782, obrigado, boa noite. Boa noite. Foi Salvador Azul 2782, no LS Whisky. Descente 82, vento 160 graus, com 10 nós, pouso autorizado, pistão na zero. Pouso autorizado, dona zero, é só confirmando a intensidade, 160, quantos nós? 160, 10. 10 nós, obrigado, sou 2782. Azul 4235, cancelado as restrições da chegada, deixa para 2000 país, ajuste na 0 no meia, autorizado sinal LSX e reporte estabilizado. Ok, descida para 2000 no 0 no meia, cruzar estabilizado, 4235. Controle Salvador, chinê 6224, transferido, assistente da Unifaz. Chinê 224, boa noite, autorizado direto do Duna, deixa para o nível 050. Duna 050 nível, Xenema 224. Salvador, boa noite, Dona 246. Dona 246, boa noite, autorizado chegada Bonfi, deixa para o nível 050. Chegada Bonfi, autorizada, descendo para o nível 050. Dona 246. Boa noite, gol 970, informação de forma. Gol 970, boa noite, autorizado chegada Boné de Úmedo, separa o nível 060. Esse é o 060, aposta a bode, vai ter que manter a proa para estar chamando a direita da rota. Sim, autorizado civil de gol 970. Sim, senhor. 1246, número 3 na aproximação, redução de velocidade para 2509. Reduzindo 2509, Bruno 246. Salas 3-2, siga via Kilo, pátio 3, quando lá tenta sinalizador. Posição prevista 4, Romeu. Taxi via Kilo. A posição a 4, Romeu, prevista na pátio 3, vazou 273. Ligou 1888, passou 220 para 160 na proa de Alagoinha. Sente informação de informe. 1888, boa noite, autorizado chegada Bonk, deixa para o nível 070, redução de velocidade 2409, número 4 na aproximação. 240 como número 4, voo 1888. Esse é 6224, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 1000, 0 no 6, reportará estabilizado. Visadores já estando no 04235. Azul 4235, complexo sinal chame torre, 118 decimal 95. 1895, seu já. Amador, boa noite, Rio 5972, sente o uniforme. Rio 5972, boa noite, autorizado chegada Bonf, desça para o nível 080, redução de velocidade 240 mais, número 5 na aproximação. Segue o ponto 95, autorizado 8000, reduzindo velocidade 240. contact do Oslo 271. Tá voltando na próxima etapa. Bem, já após os dias, foi 1-970. Após os dias, 1-970. Gol 1970, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado sinal LSXA, reporte estabilizado. Sinal para 2000, autorizado a cheira 1 no 0, reportado estabilizado, gol 1970. Gol 1246, operação para sequenciamento, curva direita para o 230, limite o localizador. Direita para o 230, limitado pelo localizador, gol 1246. Azul 4235, Solas 40, chamando 2199, ligar. 219, obrigado, boa noite, 4235. Meu país, ali chama 0 no meio. Desceram para 3.1 no 0 no 6. Gol 1246. Gol 1888, desce para 4.000 pés, ali chama 0 no 6. Complete redução de velocidade 220 mais. Para 4.000, 220 mais. Gol 1888. Gol 1246, curva esquerda para o 215, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda para o 215, aguardando o vetor final com o localizador. 32, chamei 6224. Chamei 6224, complete sinal, chame torre, 18 decimal 95. 18 95, boa. É. Redução de velocidade 2009. 2209, gol no 246. Gol no 246, corrigindo 2009. Corrigindo 2009, gol no 246. Para o nível 050, complete redução de velocidade 2109. 5000, reduzindo a velocidade 188, de operação para sequenciamento, curva direita, proa 225, limite localizador. Direita 225, limite localizador, o gol 188. Uma 246 para o localizador, esquerda 150, do separador de meu país, autorizado sinal LSXI, reporte estabilizado. Esquerda proa 150, desce para 2000, reportar estabilizado, gol Bruno 246, não é 3. O gol 970 estabilizado, final no zero. Gol 970, complete sinal de chame torre, 18 decimal 95. Chama a torre, 1095, gol 970, boa. É. Torre de Salvador, muito boa noite, gol 970, final no zero. São 2009, desça para 3000 pés, aguarde o último vetor para o localizador. 200, 3000, aguardando o último vetor. Cadeiros 4, solos 4,6, chame no 219. 219, boa. Zero, ventou na 60 graus com 8 nós, pouso autorizado, pistão na zero. Leve pouso, pistão na zero, vou 970. 1888 para o localizador, esquerda 1950, do separador de meu país, autorizado sinal LSXI, reporte estabilizado. Esquerda 150, autorizado XR, reportar estabilizado, 88. para 5000 Rio, Sinal 72. Rio 5972, mantenha da 050, alteração para o sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Ciente, vai manter 5000, limite dados localizador, Rio 5972. Rio 5972, informa tráfego 12 horas, 11 milhas, cruzando 4.007 para 2.007, 1 Bravo 737. Ciente, Rio 5972. Estabilizado Next K, Gol no 246. Gol no 246, complexo final de chame torre, 118 decimal 95. 895, obrigado. Rio 5972, desça para 3.000 pés, redução para 2.00 nós. Aguarde o senhor doutor para o localizador. Loja chama 096. Ciente, descendo para 3.000, 0.096 no ajuste. Avaliando o localizador, Rio 5972. Mantendo 200 nós. Torre Salvador, boa noite, Gol no 246, final, passe travado. Gol 970, Salão 50, chamei no 219, decimal 9. Viva 219, Gol 970, boa. Vento no 60 graus, 89, pouso autorizado, pista na zero. Pouso autorizado no 90, Gol no 246. Gol 188, completo sinal de chame torre, 118 do sinal 95. 3895, obrigado, tem um bom serviço. Boa noite. E 5972 para o localizador, curva à esquerda para o 140, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Ciente, 140, descendo para 2.000, reportado estabilizado, 5972 da Rio. Interceptando o localizador, correu 5972. Tente Rio 5972, reduza para aproximação, vai seguir tráfego a meia dúzia de milhas com 1.040 de ground speed. Chame torre 1.8 do sinal 95. Torre 118.95, muito obrigado, Rio 5972, bom trabalho. Boa noite. Primeiro solo 52, chame 1.2, chame do sinal 9, liberar. Rio 5972, boa noite, número 2 para pouso, informarei pista livre, vento no 60 graus com 7 nós. Sim, aguardando pista livre, 5972 Rio. 8888, vento no 60 graus com 7 nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso no zero, gol 1-888. Boa noite, acionei minha 3-0, ponto de espera fixa, 1-0, Sala 55, chamando a 2-9, sala. 2-9, vamos lá, 8-8-8. 5972, pista no 0 livre, pouso autorizado. Nervoso, Rio, 5972. Pista 1-0, autorizado a linha manter, pista 1-0. A linha mantém pista 1-0, chamei 63, 1-0. Sala 58, Chame no 219.9. 219, essa é a nossa ideia. Chame no 0, 3 a 0, decola. Pista no 0, vento no 7, 0 graus, 4 mais. Afirma, ele decola, pista no 0. Oxe, 63 no 0. Tower, give me a 6213, one three, Eric, you're line up and wait on 0. I'm on 0 0 0 0 chama no 208 por viagem. 08, obrigado, boa noite. Chama 6213, clear for the coffee, 160 degrees, 08 nós. Chama 310, boa noite, contato radar, se botar o nível de voo 350, saiu da PUCA. Chaname 310, corrigindo nível de voo 350. Via 350, graças. Chaname 2 Airborne at 01, contact 120 this morning, good luck. 0089 313, Sambo departure. SLS 6213, Leda contact, climb to level 360, up to 2000 feet, fly Leda position. Leda 2000, climbing 360. Da Xané 6390, possível da presença lá Aracaju? Aguardo a coordenação, a Xané 6390. Xané 6310, autorizado direto Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, muito grato. Você é 6310. Western 6313, request proceed direct to Moscow. Send a bio channel 6313. Bye bye. Channel 6313, flight back to the position. Flight direct. Stop my position, appreciate 6313. Oi Salvador, boa noite, azul 4980, passa um ponto de espera pronto. Azul 4980, 300 Linhares decolar, está no zero, vento no 70 graus com 089. LL é colada 10, azul 4980. Xané 6310, solicito diretamente ao Centro Recife e chame mesmo agora na frequência 125.45 ao CRN 126.85. Chamaremos 125.45 ao 2685, uma boa noite. Boa noite. Obrigado, boa descanso a fazer. Controle Salvador, boa noite, azul 4980, decolou Puc Caju. Azul 4980, boa noite, contato radar, subatório nível de voo 350, sai da Puc. 350 na Puc, 4980. Oceania 6313, call Recife, 128 decimal 35, if unable 125 decimal 1. 2835, unable 251-6313. Azul 4980, estamos centro Recife, Runa 25 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Runa 2545, 2085, azul 4980, obrigado, boa noite. Boa noite. Bull 1723, distance 2000 feet, Canadian 016, clear the left side report service. From the distance to 2000 feet, 1016, Canadian Bull 1723, line direct below. Clear Duna position, go 1723. Clear to Duna position, go 1723, thank you. The waveform established on ILS, runway 10. 1723, complete final contact tower, frequency 118.95. 118.95, 1723, thank you. So long. Tower to the distro 1703 on ILS runway 10. Delivery 1723, wind 150 degrees, 08 knots, clear for runway 10. Clear for runway 10, 4, text 1 to 1, decimal 9, 1 to 1, decimal 9, 1, 7, 3, so long.